Na hora de comprar madeiras, a Madeirube Madeiras é a solução. Qualidade é o nosso forte. Madeiramento em geral para sua obra. Madeirube Madeiras, na Floriano Peixoto, 3877, no bairro Brasil, ao lado do viaduto da Avan. Telefone 3232-5248, Madeirube Madeira. Valorize a sua obra. A Casa Gourmet oferece as mais lindas churrasqueiras de tijolinho e porcelanato. A Casa Gourmet tem também uma completa marmoraria. Executamos qualquer tipo de projeto para residência ou empresa. Casa Gourmet, churrasqueiras, telhas e marmoraria. Casa Gourmet com o telefone 2589-2010 na Avenida Cesário Alvim, 3993. A Casa Gourmet fabrica todo tipo de churrasqueira sob encomenda e tem também uma completa marmoraria. Casa Gourmet. Madeira Nite, de tudo para o marceneiro e para você, consumidor. MDF, ferramentas elétricas e manuais, casa, jardim e decoração. Madeira Nite, duas lojas no bairro Roosevelt, Paulo Roberto Cunha Santos, 2285. Nova loja no Santa Mônica, na Segismundo Pereira, 2373. Madeira Nite, agora mais perto de você. Fone 3239-3300. Pré-moldado São Judas tem casas pré-moldadas de qualquer tamanho com entrega rápida. Blocos, lajes, pingadeiras. É com pré-moldado São Judas. Tudo de primeira pra sua obra, seu parceiro na construção. Império das Rações e Pet Shop tem produtos agropecuários em geral. Tem rações, vacinas, aves e completa linha pet. Império das Rações e Pet Shop oferece banho e tosa. Buscamos e levamos o seu animalzinho de estimação aí na sua casa. E no Canaã e região, não cobramos taxa de entrega. Venha para Império das Rações e Pet Shop. Fale com a Carla, com o Carlos e toda a nossa equipe. São vários anos atendendo o bairro Canaã e toda a região. Império das Rações e Pet Shop fica na Avenida Jerusalém, 227, no coração do bairro Canaã. Nosso WhatsApp para você ligar ou enviar uma mensagem é o 996445521 ou liga também no 3211-5902. Império das Rações e Pet Shop. Bebidas de qualidade, o melhor atendimento é no Disque Bebidas Altas Horas, no bairro Pequi. Temos todo tipo de bebidas e à noite porções, caldos e jantinhas. Final de semana, música ao vivo. Disque Entregas 997233617. Disque Bebidas Altas Horas, na rua Raposa do Campo 306, no bairro Pequi. Uma boa tarde para você que está ouvindo o programa. Vamos juntos aqui com muita música. É tarde boa musical aqui na nossa Rádio América comigo, Marcelo Silva. A Rádio da Família, Rádio América. Participe das celebrações na paróquia Santa Rita de Cássia, em Uberlândia. Nas quartas e sextas, missa às 19h30. Aos domingos, missas em três horários, 7h30, 9h30 e 19h30. Todo dia 22 do mês tem missa devocional às 15 e também às 19h30. Igreja Matriz, na Rua Lídia, número 780, bairro Canaã, Uberlândia. WhatsApp 998630624. Paróquia Santa Rita de Cássia. Contemplação, paixão, intercessão. Temos um convite especial para você, devoto de Nossa Senhora Aparecida. No mês de maio, nós iremos ao Santuário Nacional. Saída de Uberlândia no dia 26, sexta-feira, e retorno dia 28, domingo. Ficaremos um final de semana na Terra da Padroeira. Pacote especial com transporte, hotel, alimentação e seguro viagem. Embarque com a gente para a capital Mariana da Fé e juntos visitaremos lugares especiais em Aparecida. Informações e reservas pelo WhatsApp 99814-0417 ou ligue na Rádio América 3292-0400. As vagas são limitadas. Aparecida. Acabou o gás, aqui gás é a solução. Temos uma grande novidade. Baixe nosso aplicativo Que Gás UD e compre o gás mais barato da cidade. Baixe agora Que Gás UD. Aqui Gás é a sua revenda Ultragás. Entregamos em todos os bairros. Que Gás, 8 lojas em Uberlândia. Peça também pelo Disque Gás 3236-3030. Que Gás. Atenção, atenção, chegou em Uberlândia a maior loja pet da região, Sassá Pet. Vendemos no atacado e varejo, as melhores marcas, várias ofertas para você. Biscoito Origens, 400 gramas, R$ 6,99. Ração Prêmio Canister, preço de atacado, só R$ 59,99. Na Sassá Pet, todo o nosso estoque em 6 pagamentos. Sassá Pet, Avenida Mato Grosso, 517. Fone 2589-4289. 2023, a Madeiranite vem com grandes novidades e tem sempre uma loja perto de você. A maior variedade em MDF é a pronta entrega. Tudo em máquinas, ferramentas e ferragens para marcenaria. Itens para decoração e muito mais. Madeiranite, em Uberlândia, duas lojas no bairro Roosevelt, telefone 3239-3333. No bairro Santa Mônica, fone 3239-3300. Lojas também em Patos de Minas e Catalão. Madeiranite é muito mais do que você imagina. Não sei o que se passa dentro da sua cabeça. Será que pede a Deus pra que eu te esqueça? Será que também chora como eu está sofrendo? Será que não demora e vai voltar correndo? No fundo a gente sabe o que está acontecendo. Você foi me ganhando, eu te perdendo. Está em minha cara, eu não consigo disfarçar. Há sempre uma lágrima em meu olhar. Quando amanhece o dia e quando a noite invade, numa fotografia eu morro de saudade. Quando sonho contigo e acordo sozinho, é dor, é solidão, é cama de espinho. Há sempre uma lágrima em meu olhar, meus olhos te procuram pela multidão. Tento te esquecer, mas não sei convencer esse meu coração. Há sempre uma lágrima em meu olhar, não dá pra disfarçar e todo mundo vê. Até mesmo a primeira letra do teu nome faz lembrar você. Quando amanhece o dia e quando a noite invade, numa fotografia eu morro de saudade. Quando sonho contigo e acordo sozinho, é dor, é solidão, é cama de espinho. Há sempre uma lágrima em meu olhar, meus olhos te procuram pela multidão. Tento te esquecer, mas não sei convencer esse meu coração. Há sempre uma lágrima em meu olhar, não dá pra disfarçar e todo mundo. Até mesmo a primeira letra do teu nome faz lembrar você. Há sempre uma lágrima olhos te procuram pela multidão. Tento te esquecer, mas não sei convencer esse meu coração. Há sempre uma lágrima em meu olhar, não dá pra disfarçar e todo mundo vê. Até mesmo a primeira letra do teu nome faz lembrar você. Programa Marcelo Silva. É, minha mãe, viver longe de casa não é fácil. Longe do país, então, nem se fala. A gente tem saudade de tudo. Saudade das rodas de viola, da parentaia. Mãe, eu tô voltando. Caminheiro que lá vai indo, no rumo da minha terra. Por favor, faça parada na Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha, chorando o filho seu. Essa velha é minha mãe e o seu filho sou eu. Quatro e 27. Seus olhos são lindos como um verde do mar. mar é minha inspiração. Só você me faz sonhar. Me lembro do dia em que nos conhecemos. Você bancava a metida e me parava no tempo com esse olhar de bandida do tipo tô nem aí. Eu te queria comigo, mas você só quer curtir. Me diz que sou somente o seu amigo. Me chama pra dançar sem malícias no olhar e vem fazendo charminho pra mim. Posso ser amigo de alguém que com o tempo aprendi a amar. Já faz tempo que eu guardo um sentimento e só agora resolvi te falar. Como posso ser amigo de alguém que com o tempo aprendi a amar. Já faz tempo que eu guardo um sentimento e só agora resolvi te falar. Me diz que sou somente o seu amigo. Chamar pra dançar sem malícias no olhar e vem fazendo charminho pra mim. Oh, oh, oh, oh, oh. Como posso ser amigo de alguém que com o tempo aprendi a amar? Já faz tempo que eu guardo um sentimento. Só agora resolvi te falar. Como posso ser amigo de alguém que com o tempo aprendi a amar? Já faz tempo que eu guardo um sentimento e só agora resolvi te falar. Oferecimento, Ponto a Ponto Bordados, Avenida Afonso Pena, 1150, próximo ao Terminal Central. A Operação Tapa Buracos atende 11 bairros da cidade nesta segunda, sendo Planalto, Aclimação, Shopping Parque, Mansur, Panorama, Pacaembu, Maravilha, Cidade Jardim, Granada, Segismundo Pereira e Jardim Patrícia. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2575 da Mega Sena, realizado no último sábado. Com isso, o próximo sorteio a ser realizado nesta quarta pagará um prêmio estimado em 54 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio. Começa hoje o outono. Segundo a Rádio 2, a estação é marcada pela redução gradual das temperaturas e pela diminuição do tempo de luz diária. A estação termina dia 21 de junho, quando então começará o inverno. A Prefeitura de Uberlândia divulgou onde passará o Fumacê, serviço de combate à dengue. Hoje, das 17 às 23 horas, o Fumacê vai passar de forma total pelos bairros Nossa Senhora das Graças, Marta Helena e Residencial Gramado. Mais informações no portal da Prefeitura. Para a Rádio América, Manu Garcia. Repórter América! A Limpebras Engenharia Ambiental está contratando varredor, coletor, operador de roçadeira e serviços gerais. Remeter o currículo para Limpebras, à Avenida Cesário Alvim, 1598, bairro Aparecida de Uberlândia, ou pelo WhatsApp 34 99303-4222. Admissão imediata. Informe-se pelo telefone 3291-9000. Atenção, moradores aí do Residencial Piquis, Morada Nova, Monte Hebron, Jardim Célia, Chácaras Panorama. O Residencial Piquis está em festa. Já foi inaugurado o Mini Mercado Ferreira, aí na Avenida Wilson Rodrigues da Silva, número 1767, no coração do Piquis. Mini Mercado Ferreira, repetindo, Avenida Wilson Rodrigues da Silva, número 1767, no Residencial Piquis. De 21 a 24 de março, a grande feira de máquinas e insumos agrícolas de Minas Gerais acontece em Uberlândia. FEMEC 2023, a Feira do Agronegócio Mineiro. O seu compromisso com a inovação já tem data marcada. FEMEC 2023, preços de feira e condições especiais de financiamentos. FEMEC, sua melhor compra do ano. Realização, Sindicato Rural de Uberlândia. Atenção, atenção, chegou em Uberlândia a maior loja pet da região, Sassá Pet. Vendemos no atacado e varejo, as melhores marcas, várias ofertas para você. Biscoito Origens, 400 gramas, R$6,99. Ração Prêmio Canister, preço de atacado, só R$59,99. Na Sassá Pet, todo o nosso estoque em 6 pagamentos. Sassá Pet, Avenida Mato Grosso, 517. Fone 2589-4289. Agromanda, produtos agropecuários, rações com menor preço. Agora temos também veterinária no horário comercial, banho e tosa, vacinas e cirurgias. Agromanda, produtos agropecuários, materiais elétricos e ferramentas em geral. Agromanda, na Rua do Advogado 580, Jardim das Palmeiras. Disque Rações 3211-4050 e fale com Edmar, o bigode, a Agromanda. Ofertas é na Elétrica Mercer, material elétrico, padrão CEMIG, tudo em iluminação. Elétrica Mercer, Avenida Segismundo Pereira, bairro Novo Mundo, próximo ao CEASA, 3219-1828. Acabou o gás, aqui gás é a solução. Temos uma grande novidade. Baixe nosso aplicativo, Que Gás UD, e compre o gás mais barato da cidade. Baixe agora, Que Gás UD. Aqui Gás é a sua revenda Ultragás. Entregamos em todos os bairros. Que Gás, 8 lojas em Uberlândia. Peça também pelo Disque Gás, 3236-3030. Que Gás. Atenção, moradores aí do Residencial Piquis, Morada Nova, Monte Hebron, Jardim Célia, Chácaras Panorama. O Residencial Piquis está em festa. Já foi inaugurado o Mini Mercado Ferreira, aí na Avenida Wilson Rodrigues da Silva, número 1767, no coração do Piquis. Mini Mercado Ferreira, repetindo, Avenida Wilson Rodrigues da Silva, número 1767, no Residencial Piquis. Goiás Máquinas, sua concessionária estil em Uberlândia e região. Toda linha de motosserras, roçadeiras, lavadoras de alta pressão, pulverizadores. Temos também a melhor assistência técnica da região. Representante das marcas Makita, Wonder, Búfalo e Trap. Loja 1, Vasconcelos Costa, 1975, 3236-8586. Loja 2 em Araguari, no bairro Goiás, Avenida Melo Viana 320. Loja 3 na João Naves 3675, fone 3223-5798. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor deste mal de amor na boate azul. E quando a noite vai se agonizando no clarão da aurora,

4:43. Estou tentando entender seu adeus e o que mandou me dizer que acabou o amor. Estou tentando aceitar seu adeus e o que mandou me avisar que acabou o amor. Celebre a devoção a Nossa Senhora Aparecida. Participe do Santuário Diocesano, em Uberlândia. Missas de segunda a sábado, às 7 e às 19 horas. Aos domingos, missas em 6 horários, às 7, às 9, às 11, às 16, às 18 e às 19h30. Todo dia 12 do mês, tem novena e missa da saúde. Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, em Uberlândia. A Casa da Mãe, lugar de bênçãos. Vinte de março de 2023, feliz aniversário para você, amigo da Rádio América. Francisca Viana Tavares, do bairro Brasil, celebrando o dom da vida. Deus abençoe, Deus ilumine você, Deus ilumine o seu lar. Gratidão pela sua evangelização pelos meios de comunicação. A sua doação faz toda a diferença. E você, que ainda não é amigo da Rádio América, junte-se a nós, 3292-0400. Com você, a Rádio América. É mais família.

Cansei de te amar sozinho e esperar um beijo antes de dormir. Cansei de esperar que o tempo colasse um cristal que há tempo estava quebrado. Eu sei que vou sofrer sozinho e não vai ser pior que sofrer do teu lado. Chega, não dá mais. O nosso amor se foi, amor, um dia já ficou pra trás. E o meu toque que te acendia hoje nem te toca mais. Se já é inevitável o fim, então que seja. Chega, não dá mais. Vai buscar o teu caminho que eu me viro aqui sozinho com a solidão. E quem sabe outro carinho arranca a dor e o espinho do meu coração. Para que esse vinho derramado sobre a mesa e o meu pranto que hoje molha essas letras não seja em vão. Cansei de ser o teu escravo, pensar em você e esquecer de mim. Cansei de te amar sozinho e esperar um beijo antes de dormir. Cansei de esperar que o tempo colasse um cristal que há tempo estava quebrado. Eu sei que vou sofrer sozinho e não vai ser pior que sofrer do teu lado. Chega, não dá mais. O nosso amor se foi, amor, um dia já ficou pra trás. Meu toque que te acendia hoje nem te toca mais. Se já é inevitável o fim, então que seja. Chega, não dá mais. Vai buscar o teu caminho que eu me viro aqui sozinho com a solidão. E quem sabe outro carinho arranca a dor e o espinho do meu coração. Pra que esse vinho derramado sobre a mesa e o meu pranto que hoje molha essas letras não seja em vão. Não seja em vão. Programa Marcelo Silva. Eu não sou culpado se hoje você chora. Foi você mesma quem me abandonou. Implorei tanto pra não ir embora, as minhas súplicas não escutou. Hoje você chora, triste, arrependida. Para meus braços você quer voltar. Você foi maldosa e arruinou minha vida. Me compreenda, não vou perdoar. Na sua ausência eu chorei de dor. Não suportei, fui à sua procura. Encontrei você com um novo amor. Trocava beijos e fazia juras. Naquela noite fiquei embriagado. Amanheci bebendo no bar. Estava triste e desesperado. Chamei seu nome e comecei a chorar. Música. seu retrato que eu tinha guardado. Pra não recordar, eu já joguei fora. Existe outra que vive a meu lado, que me faz carinhos depois que foi embora. Segue teu caminho, vai viver na lama. Por piedade, esqueça de mim. Por sua culpa, todos me defamam. Meu nome rola no abismo sem fim. Segue, mulher, vá viver de mão em mão. Porque o remorso, pouco a pouco, lhe consome. Sinto uma dor dentro do meu coração. Tenho vergonha. Por você usar o meu sobrenome. Esta é a Rádio América de Uberlândia. ZYL 328, ondas médias, 580 kHz. Emissora da Fundação Nossa Senhora da Abadia. Ouça pelos aplicativos ou acesse radioamerica.com.br. Rádio América de Uberlândia, conectada em você. Com o intuito de animar o povo fiel nesse itinerário ao encontro do Senhor, a campanha da Fraternidade 2023 propõe que voltemos o nosso olhar para os irmãos mais necessitados, afetados pelo flagelo da fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Na reforma ou na construção, conte com a melhor madeireira de Uberlândia, Madeirube Madeiras. Há 26 anos atendendo todo tipo de obra. A Madeirube Madeiras oferece vigamentos em geral, portas, portais, alisares, madeirites, escoramentos e eucalipto tratado. Madeirube Madeiras, ligue e faça seu orçamento. 3232-5248. Madeirube Madeiras, qualidade é o nosso forte. Avenida Floriano Peixoto, 3877, Bairro Brasil, ao lado do viaduto da Avan. Império das Rações, onde você encontra produtos veterinários, vacinas, aves em geral, completa linha pet, com serviço de banho e tosa, com aquele trabalho especial de leva e traz, sem cobrar nenhuma taxa. Império das Rações, onde a Carla, o Carlos e toda a equipe estão esperando por vocês. Império das Rações, Avenida Jerusalém 227, Bairro Canaã. Telefones 3211-5902 e WhatsApp 99644-5521. Cinco e dois. Um anjo sentou na sua janela pra ouvir os seus segredos. Te viu chorar sozinha, abraçada ao travesseiro. O seu quarto estava escuro e o seu olhar aceso. O seu anjo da guarda me procurou sem jeito. veio me pedir, vai lá. É de você que ela precisa. Veio me pedir.